sem saber pra onde vai, vivendo sem razão, sem sentido. Muitos não encontram a paz. Te servir com amor, para viver teu querer, tua voz proclamar. Eis-me aqui, meu Senhor. Ao mundo vou anunciar o teu nome, Senhor. Vou seguir os teus passos, levar a vida, quero andar contigo, te honrar. Te ouvir, te buscar, te servir com amor, para viver.